Ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Rota. Aliás, Nanta 7. Onde é que eu fui buscar o Na Rota do Sol a esta hora? Bem-vindos a mais uma edição do nosso Nanta 7. Cá estamos para lhe trazer mais um momento musical. Ontem disse-lhe que íamos trazer mais um momento de um artista. E desta vez, o artista é o próprio. Ou seja, Christian Lindenberg traz-nos as suas composições para trombone. Ora, ontem ouvimos viola, hoje vamos ouvir trombone. A edição de hoje vai ser um pouco mais pequena porque vamos trazer apenas uma obra. Gordon Jacob é como se chama a obra, que se divide em três partes. Juntas fazem essencialmente 20 minutos. Vamos ouvir então, eu aproveito para me despedir do estimado auditório, desejando a coração de um ótimo domingo, esperando também que o princípio da semana seja o mais positivo possível. Desejo-vos então a continuação de uma ótima tarde na companhia que lá está do Canal 2 da Rádio Antena Web. Até ao próximo sábado.

Thank you.